é pra você que está clamando. A vitória é pra você que está chorando. A vitória é para o crente fiel. Sua alma está bastante dolorida, mas as aflições são coisas nesta vida e não se pode fugir nem recuar. É orando que as muralhas Jeová, quando Jeová peleja, a vitória é certa. O pequeno é quem vence o grande ditador. A fornalha se transforma em ar-condicionado, e o crente derrotado vira vencedor. O crente pisa na água e o Jordão se abre. A unção ataca e zomba dos servos de Deus. O inimigo se levanta, mas é derrotado, porque Deus toma as dores do filho seu. Ele orou e Deus concebeu. Josué orou e o sol parou no meio do céu. Grande ditador, a fornalha se transforma em ar-condicionado, e o crente derrotado vira vencedor.